and you're turning into Mukeka City, the podcast of Samba. Your donations build the story of this channel. Yes, we have a PayPal icon. Salve simpatia, estamos de volta, agora normalizado toda semana. Já começamos no fundo com a Orquestra Brasileira de Música Jamaicana. Tico Tico no Fubá. Salve as crianças, salve Jorge, viva o Flamengo! Meu anjo, eu sou da velha guarda. qualquer agremiação. Digo e que eu manjo, também vou de banjo. Fiz das avenidas meu salão. Fidalgo e esbanjo, e danço com meu anjo. Eu sou da velha. Depois eu fiz nas avenidas meu salão. Fidalgo e esbanjo, e danço com meu anjo. Eu sou da velha guarda, meu irmão. Outras cores, traçantes, balas e dores, és a beleza em diamante. Assim, passar as mãos nas tuas costas, carinho de mar nas encostas, amor de mandingueiro. O sol desponta além do infinito, trazendo alento aos mais aflitos, meu Rio de Janeiro. Meu Rio de Janeiro, se fosse preciso dobrar a teus pés, cantar tão bonito, dizer que tu és estrela mais brilhante. Mesmo num céu de outras cores, traçantes, balas e dores, és a beleza em diamante. Assim, passar as mãos nas tuas costas, carinho de mar nas encostas, amor de mandingueiro. O sol desponta além do infinito, trazendo alento aos mais aflitos, meu Rio de Janeiro. É tudo paixão, delírio, palácios e barracão. Nas noites de muito frio, pedir mais proteção. O meu samba é pra quem quiser usar da mesma inspiração. Cidade mulher, um bem me quer no coração. O meu samba é um cantar de fé pra quem quiser usar da mesma inspiração. Cidade mulher, um bem me quer no coração. Cidade mulher, um bem me quer no coração. Sobre sobre a seu respeito. Me entristeceu ouvir dizer que pra subir você desceu. Você desceu pelo curto tempo que você sumiu. Nota-se aparentemente que você sumiu, mas o que eu soube a seu respeito me entristeceu ouvi dizer que pra subir você desceu. Você desceu. Todo mundo quer subir, a concepção da vida admite, ainda mais quando a subida tem o céu como limite. Por isso não adianta estar no mais alto degrau da fama com a moral toda enterrada na lama. Por isso não adianta estar no mais alto degrau da fama com a moral toda enterrada na lama. Pelo curto tempo que você sumiu, nota-se aparentemente que você subiu, mas o que eu soube a seu respeito me entristeceu ouvi dizer que pra subir você desceu. Você desceu. Todo mundo quer subir, a concepção da vida admite, ainda mais quando a subida tem um céu como limite. Por isso não adianta estar no mais alto degrau da fama com a moral toda enterrada na lama. Por isso não adianta estar no mais alto degrau da fama com a moral toda enterrada na lama. Vai ver, para mim não causa pena. Para fazer, não te preste remorso. Queres se esconder, mas a culpa te condena. Quero esquecer da gratidão, mas eu não posso. Vai ver, para mim não causa pena. Para fazer, não te preste remorso. Queres se esconder, mas a culpa te condena. Eu te consagrei um amor como ninguém. Me foste perjura, vai, ó criatura, para o meu bem. Vai mesmo, para mim não causa pena. Para fazer, não te deixe remorso. Queres se esconder, mas a culpa te condena. Quero esquecer da ingratidão, mas eu não posso. Vai ver, para mim não causa pena. Para fazer, não tiveste remorso. Queres se esconder, mas a culpa te condena. Quero esquecer da ingratidão, mas eu não posso. Eu consagrei um amor como ninguém. Me foste perjura, vai, ó criatura, para o meu bem. Vai ver, para mim não causa pena. Para fazer, não te deste remorso. Queres se esconder, mas a culpa te condena. Quero esquecer da gratidão, mas eu não. delegado, eu não tive culpa. Foi a sua criada que me convidou, dizendo que o apartamento era dela, e me pegou pelo braço para jantar com ela. O senhor compreende, a cabrocha é boa. Eu fiquei iludido, até pensando que ela fosse a patroa. Doutor delegado, eu não tive culpa. Foi a sua criada que me convidou, dizendo que o apartamento era dela, e me pegou pelo braço para jantar com ela. O senhor compreende, a cabrocha é boa. Eu fiquei iludido, até pensando que ela fosse a patroa. Oh, que eu quero ir embora, doutor. Estou muito aflito, não me sinto bem dentro do distrito. Passe um sabão nela, doutor, dê isso por acabado. Ah, eu sei, se houver processo eu serei condenado. Que vergonha ver meu nome no jornal. Sou de boa família e não quero deixar minha gente mal. Sou de boa família e não quero deixar minha gente mal. Sou de boa família e não quero deixar minha gente mal. Agora vejam vocês que situação. Menina, eu fui para São Paulo procurar trabalho e não me dei com o frio. Eu tive que voltar outra vez para o Rio, porque aqui no Distrito Federal o calor é de lascar e vejo meu azar. Comprei o Jornal do Brasil, emprego tinha mais de mil, e eu não arranjei um só. Telegrafei para a vovó, ela tem uma bodega no Recife, Pernambuco. Eu disse pra ela que estou quase maluco e que não tenho nem onde morar. O que é que há? Tô dormindo ao relento. Falei-me, Nossa Senhora, o meu travesseiro é o diário da noite, e o resto do corpo fica na última hora. Mas se eu voltar, aquela turma lá no norte me arrasa, principalmente o povo lá de casa, que vai me perguntar por que é que eu vim embora. Por isso eu vou ficando, dormindo aqui na porta do municipal. Com 4 mil réis eu compro meu enxoval. Diário da noite é a última hora. Diário da noite é a última hora. É o diário da noite, a última hora. Diário da noite é a última hora. Olha o diário da noite, a última hora. Ô, seu povo, eu só tô dormindo aqui, né? Ô, não faz nada, ô, né? Na ponta dos pés, como quem pisa nos corações que rolaram dos cabarés. Entre deusas e bofetões, entre dados e coronéis, entre parangolés e patrões, o malandro anda assim de viés. Deixa balançar a maré e a poeira sentar no chão. Deixa a praça virar o salão, que o malandro é o varão da ralé. Na ponta dos pés,

Do A do Moqueca de Siri, ouvimos Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, OBMJ, com Tico Tico no Fubá. Depois, Vânia Abreu, Anjo da Velha Guarda, Martinale Moacir Luz, Grande Moa, Beleza em Diamante, Tia Surica, Lama, Velha Guarda da Portela, a voz de Monarco, Vai Mesmo, Moisés Marques, Valsa Patroa e Meu Enxoval, Galo Cantor, Volta do Malandro, Benito de Paula, Do Jeito que a Vida Quer, e terminamos essa meia hora com Marquinho Satã, Falsa Consideração. Siga-nos no Twitter e convide seus amigos. Moqueca de Siri é com U, em homenagem à Pelada da Mangueira. Agora com vocês, diretamente de Curitiba, Machiste Machim. Samba, que é samba, quando vem na inspiração, aumenta no meu peito a percussão, já vem sambando como um banjo. samba quando vem, vem que é um rufo. Cai, como cai bem um samba do ataúfo, Nelson sai catando cavaquinho da vitrola. Não tira o cartola da cabeça, nem o Paulinho da viola. Vamos querendo que anoiteça, a primeira estrela em nosso céu vai ser. Vai ter que ser, vai ser Mestre Noel. Samba, que é samba, quando vem na inspiração, aumenta no meu peito a percussão, já vem sambando como um bamba. O samba quando vem, vem que é um cai, como cai bem um samba do ataúfo, Nelson sai catando cavaquinhos da vitrola. Não tira o cartola da cabeça, nem o Paulinho da viola. Vamos querendo que anoiteça, a primeira estrela em nosso céu vai ser. Vai ter que ser, vai ser Mestre Noel. Tinha um vigário hoje eu acordei bem cedinho, já tava preso num chorinho, falando de amor e passarinho. Flor amorosa, delicada pra você, tinha bem te vi, e biquinho, coleiro solto no telheiro, um carinhoso bem brejeiro. Nas harmonias que eu fazia pra você, uma sabiá me viu passar, assoviando um orvelho, brasileirinha do canteiro. Um coração de bambolim, oi quebra, quebra, guabiroba, quebra, oi quero, quero, vamos namorar. Um tico-tico é pouco para o meu fubá. Hoje eu acordei bem cedinho, já tava preso num chorinho, falando de amor e passarinho. Flor amorosa e delicada pra você, tinha bem te vi, e biquinho, coleiro solto no peneiro, um carinhoso bem brejeiro. Nas harmonias que eu fazia pra você, uma sabiá me viu passar, assoviando um orelhão, brasileirinha do tempero. Um coração de bandolim, oi quebra, quebra, guabiroba, quebra, oi quero, quero, vamos namorar. Um tico-tico é pouco para o meu fubá. Thank you. cozinhar. Se a panela tá suja, ela não quer lavar. Se o lixo tá no canto, não quer apanhar. Se a roupa tá lavada, não quer engomar. E pra varrer o barracão, eu tenho que pagar. Se ela deita de um lado e não quer se virar, a esteira que ela dorme, não quer enrolar. Quer agora um Cadillac para passear. Ela quer me ver bem mal, vai morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vai morar com o Sete Pele que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vai morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vai morar com o Sete Pele que é imortal. Ai meu Deus, o que é que há? Ai meu Deus, o que é que há? A nega lá em casa não quer trabalhar, quer comer engordurado e não quer cozinhar. Se a panela tá suja, ela não quer lavar. Se o lixo tá no canto, não quer apanhar. Se a roupa tá lavada, não quer engomar. E pra varrer o barracão, eu tenho que pagar. Se ela deita de um lado e não quer se virar, e a esteira que ela dorme, não quer enrolar. Quer agora um Cadillac para passear. Ela quer me ver bem mal, vai morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vai morar com o Sete Pele que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vai morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vai morar com o Sete Pele que é imortal. Ai, ai, ai, ai, meu Deus. Ai, ai, ai, ai, meu Deus. Ela quer me ver bem mal, vai morar com o diabo que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vai morar com Sete Pele que é imortal. Ela quer me ver bem mal, vai morar com o diabo que é imortal. Ay, no, yo no escucho reggaetón. Ese ritmo es de lo último. Yo lo que escucho es Ricky Martin, Chayanne, David Bisbal. Yo escucho a los lindos, pues a los ritmos finos. Yo no escucho esa porquería tan ordinaria, el mismo tiquitiquitiquitiquitiqui y vulgar. Porque lo que hacen es hablar pura paja y además eso se baila demasiado ahí pegado, todo sudado. Ay, no, no, no, no, ¿qué va? Eso no va conmigo, mi amor. Esa B carregando agua, esa B pisando no chão, esa B apertando a corda do tambor pra fazer a percussão, essa Bé tangendo gato, essa Bé queimando rum, essa Bé tocando pife de taboca ou flauta de bambu. No meio da mata, da idade da pedra, o som que sai daquela louca é samba da minha terra. No meio da mata, da idade da pedra, o som que sai daquela louca é samba da minha terra. Essa Bé carregando água, essa Bé pisando no chão, essa Bé apertando a corda do tambor pra fazer a percussão, essa Bé tangendo um gato, essa Bé queimando um cu, essa Bé tocando o pife de taboca ou flauta de bambu. No meio da mata, da idade da pedra, o som que sai daquela louca é samba da minha terra. No meio da mata, da idade da pedra, o som que sai daquela louca é samba da minha terra. Sabé, sa, sabé. Toma, eu acho que eu vi uma onça. Olha eu comendo dela. Olha eu comendo dela. Fazer a percussão, essa Bé tangendo um gato, essa Bé queimando um rim, essa Bé tocando o pife de caboclo ou flauta de bambu. Do meio da mata, da idade da pedra, o som que sai daquela louca é samba da minha terra. Do meio da mata, da idade da pedra, o som que sai daquela louca é samba da minha terra. Cai. É, assim é. você não para em pé. Você nem sabe que dia é. E no teu desabafo já sinto no bafo que não é de café. Vê se te arruma na vida, vai lá. Tua mulher não deita, fica na espreita até você chegar. Entras descabelado e ela do lado vem te carregar. Malandro, até me espanto que te queira tanto pra não te largar. É. Malandro, me escuta, tu tens a vida pra viver. Tens filho pra sustentar, mulher pra comparecer. Um dia, malandro, essa festa se acaba e você vai saber que tudo de bom se desgasta e a dor da ressaca te põe pra sofrer. Malandro, sai dessa, sai dessa. A paciência se acaba e a dor de ressaca te põe pra sofrer. Sai dessa, sai dessa. Um dia essa dor de ressaca vai pegar você. Na vida, vai lá. Tua mulher não deita, fica na espreita até você chegar na lua. Entras todo descabelado e ela do lado vem te carregar. Malandro, até me espanto que te queira tanto pra não te largar. Malandro, me escuta, tu tens a vida pra viver. Tens filho pra sustentar e mulher pra comparecer. Dia, malandro, essa festa se acaba e você vai entender que tudo de bom se desgasta e a dor da ressaca te põe pra sofrer. Malandro, sai dessa, sai dessa. A paciência se acaba e a dor de ressaca te põe pra sofrer. Sai dessa, sai dessa. Um dia essa dor de ressaca vai pegar você, malandro. Sai dessa, a paciência se acaba e a dor de ressaca te põe pra sofrer. Sai dessa, vida, sai dessa, um dia essa dor de ressaca vai pegar você. Qual é que é, malandragem? Qual é? Qual é que é, malandragem? ela já não é mais a minha pequena. Que pena, que pena. Pois não é fácil recuperar. Não. Um grande amor perdido. Ela era uma rosa. Quem vem aí? Antes de chegar o dia, pensamento vem e traz. Quem partiu e não devia? Quem te disse que era hora de partir? Hora boa é sempre hora. E botou dentro da mala, pesou na sua mão e sobrou na sua sala. Já perdi toda a alegria e perdi noção da hora. Você disse que viria, e eu digo que demora. Quem te disse que era hora de partir? Hora boa é sempre hora de voltar. De partir é sempre hora, vem pra cá. Já perdi noção da hora. E botou dentro da mala, pesou na sua mão e sobrou na sua sala. Já perdi toda a alegria e perdi noção da hora. Você disse que viria, e eu digo que demora. Quem te disse que era hora de partir? Hora boa é sempre hora de voltar. De partir é sempre hora, vem pra cá. Já perdi noção da hora. Sempre. Nerdice. Botei a minha cara pensando no fim. Ela toda venenosa, de vestido rosa pra me seduzir. Eu banquei a noite inteira, tanta saideira e nada de partir. Ela no absoluto, misturando ice e esquerdo. Eu vivi um pesadelo, entrei em desespero e fiquei a bangu. A galera da balada tava antenada no seu proceder. Eu não quis saber de nada, banquei essa parada, eu não sou de perder. Perdi, foi clareando o dia e eu na agonia, a banca quebrou. Ela saiu de fininho, me negou carinho e foi pegar o metrô. A doida vazou, a doida vazou. Vem que meu amor, vem que meu amor. A doida vazou, a doida vazou. Vem que meu amor, vem que meu amor. Ela se querendo toda, foi chegando doida pra perto de mim. Eu fui me sentindo cara, botei a minha cara pensando no fim. Ela toda venenosa, de vestido rosa pra me seduzir. Eu banquei a noite inteira, saideira e nada de partir. E ela no absoluto, misturando ice, whisky, Red Bull. Eu vivi um pesadelo, entrei em desespero e fiquei a bangu. A galera da balada tava antenada no seu proceder. Eu não quis saber de nada, manquei essa parada, eu não sou de perder. Perdi, foi clareando o dia e eu na agonia, a banca quebrou. Ela saiu de fininho, me negou carinho e vai pegar o metrô. Lado B do programa, Nouvelle Vague, com Love Turns Apart, de Ian Curtis, Joy Division, uma versão bossa. Aí lá de Curitiba, pessoal do antigo Beija-Força, Machiste Machine, Deixa com o Black. Depois Jane Reis, Luiz Melodia, Choro de Passarinho, Jequitipá, de Garrafa, na voz de Denise Kramer, Vai Morar com o Diabo, de Riachão, Sambista Baiano. Depois tivemos a intervenção de Liana Cabra, PR13. Ela é integrante do KD13 de Puerto Rico. O nome da faixa é La Come Mierda. Cabroeira, Zabé Sabe, Jair Oliveira, Samba Malandragem, Samba Sonics, Que Pena, Fino Coletivo, Boa Hora, Seu Jorge, A Doida, e no fundo é uma faixa que chegou com o nome de Bia Bedran. Se é alguma coisa relacionada a espetáculo teatral, quem souber informações, por favor, entre em contato, porque eu estou desesperado procurando o Samba Lelê em espanhol, mas eu ainda não encontrei, então eu encontrei essa versão bem interessante aí. Boa semana a todos, pense Linux. Salve as crianças, salve Jorge, e viva o Clube de Regatas do Flamengo. Eu sou mineira de Minas, mineira de Minas Gerais. Quer falar alguma coisa? Quer mandar um abraço pra sua mãe? Faz tempo que a gente não fala com sua mãe. Coisa, mãe. Tchau. Rebola pai, rebola mãe, rebola filha, eu também sou da família, também quero rebolar. Rebola pai, rebola mãe, rebola filha, eu também sou da família, também quero rebolar. Rebola bola, você diz que dá, você diz que dá. dá na bola você não dá. Rebola pai, rebola mãe, rebola filha, eu também sou da família, também quero rebolar. Eu também.